Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera do Podcast Watch, sejam todos bem-vindos à edição número 187 da nossa sétima temporada do seu, do nosso Podcast Watch, né? Vamos falar o que aconteceu no final de semana no Kentucky, que eu gostei demais, tá? Foram aí três corridas, tivemos também uma corrida da Arca lá em Elko Speedway, corrida interessante também, né? Então vamos falar um pouquinho dessas corridas, como que foi, um final de semana espetacular lá no Kentucky, certo pessoal? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Seja de caminho para casa, para trabalho, para faculdade, ou até mesmo aí em casa de boa, tranquilão, com os pezão para cima no sofá aí. E também a galera da madrugada aí, a galera do busão também, que eu gosto de ouvir do busão, e a galera que também gosta de colocar no carro e tá ouvindo, né, a minha voz aqui do Léo Guina falando sobre NASCAR, tá pessoal? Nosso podcast é o único 100% NASCAR do Brasil. E, pessoal, não é falando mal não, tá? Mas eu andei escutando aí bastante podcast que vem surgindo aí, sabe? Olha o tamanho de uma falta de qualidade, os caras despreparados, só vê falar mal, se não vê os caras fazer um contexto da corrida, né? Só falar mal, falar mal, falar mal. Principalmente no final de semana lá em Daytona, os caras conseguiram falar que a corrida foi mal, foi ruim, não sei o quê, que lá não existe, que a NASCAR é burra, então eu não sei, sabe? Eles não conseguem compreender o contexto de uma corrida. Enfim, pessoal, vamos fazer o nosso trabalho aqui e deixo dos outros, né? Bom, pessoal, final de semana do Kentucky, tivemos aí as três categorias. Na quinta-feira a Truck Series, na sexta-feira a Xfinity Series e no domingo, no sábado a Cup Series, né? Final de semana muito bom, com corridas muito boas. Só a corrida da Xfinity Series aí que foi um pouquinho mais tranquila. Claro que não tivemos bandeira amarela, né, principalmente no estágio número 3 ali, para mudar e modificar ou tentar acontecer alguma coisa diferente ali. Foi uma corrida um pouco mais morna, entre aspas também, tá? Porque lá na frente, lá, o Cole Custer tava com muita vontade, querendo fugir cada vez mais do Christopher Bell, que ficou colado ali. Não subia aí da casa dos 2 segundos, hora baixava, hora subia um pouquinho, mas nunca chegou a ficar maior que 2 segundos aí. Realmente ficou na cola. E claro que esse pequeno número de bandeiras amarelas aí, principalmente no segundo estágio, tá pessoal? Porque bandeiras amarelas com todas aconteceu até no segundo estágio. Depois da bandeira amarela do estágio número 2 ali, não tivemos mais nenhuma, né? Então foi a última parte aí, a maior parte da corrida, né? Porque geralmente o último estágio realmente é a maior parte. Foi aí realmente em bandeira verde, né? Então, claro, tivemos lá uma certa monotomia, não podemos falar assim, mas, por exemplo, o Cole Custer e o Christopher Bell, que estavam com bons carros, só o top 5 não levou volta, né? O top 10 aí, com o Noah Gregson, foi o sexto para baixo, todos levaram uma volta, pelo menos o resto da galera aí. Pra vocês terem noção, pessoal, o 12º colocado foi o Johan Mikkel, que já levou duas voltas, né? Então realmente estava muito inspirado esses dois aí. Eles foram embora, bom ritmo de corrida, acelerando bastante, andando muito, né? Então foi um pouco da corrida da Gensils. Mas antes, quero começar falando da Arca. Eu falei já bastante da corrida da Gensils aí, né? Praticamente quase tudo que aconteceu. Mas quero falar da Arca, vou voltar um pouquinho, fica aqui. Vamos falar da Arca, da Truck, depois eu vou falar e aprofundar um pouquinho da Gensils, tá pessoal? Bom, falando um pouquinho aqui da Arca pra vocês, pessoal, a corrida aconteceu lá em Echo Speedway, um oval curtíssimo, muito pequeno, tá? 0.375 milhas. É menor que Bristol, pra vocês terem uma noção, tá? Bem menor que Bristol, né? É, quem venceu foi o Chandler Smith. Chandler Smith foi aquele cara que apareceu na truck do Kyle Busch Motorsports, tá? É, ele já fez 16 corridas lá na Arca e, claro, venceu mais uma aí. Parabéns, a sua quinta vitória, né? Parabéns ao Chandler Smith, mostrando realmente que o cara é bom, tá? O cara é bom, não posso falar que ele é um campeão, que ele não sei o quê, porque o cara tá começando aí, despontando, mas no Leite Modo o cara realmente é muito bom, o cara tem bons, já ganhou título, né? O cara lá nos Leite Modo da vida tem boas vitórias, fez boas corridas, fez duas belíssimas apresentações na Truck Series, principalmente em Iowa, quando ficou com a pole, né? Todo mundo foi perguntando, mas quem que é esse? Quem que é esse? É mais um grande achado do Kyle Busch, tá? Realmente, esse menino é muito bom, né? É o Chandler Smith aí, então ele acabou vencendo a corrida no sábado à noite lá no Echo Speedway pela Arca, tá, pessoal? Falando um pouquinho da Arca aí, o Ty Gibbs foi o segundo colocado, Sam Mayer o terceiro, Michael Self o quarto colocado e quinto, Corey Haney, tá? Em relação a Hayley Deegan, aquela mocinha que é muito boa, correu, foi a oitava colocada, tá? O Christian Hicks, que largou na pole, foi o décimo colocado. E o campeonato, tá, pessoal? Como ficou o campeonato aí da Arca depois dessa corrida aí? Tá aqui a informação. O Michael Self segue na liderança, o Brett Holmes vem na segunda posição, o Travis Brandy, o terceiro colocado, o Christian Hicks, o quarto colocado, e Joe Graff Jr., o quinto colocado. Pessoal, o que podemos tirar de conclusão aqui na Arca? Está um campeonato completamente aberto, tá? O Joe Graff Jr. aí, que está um pouquinho mais longe aí, mas aqui é aquele sistema antigo de pontos, tá, pessoal? Vitória que vale 200 pontos, né? 190 pontos, mais os pontos, caso coisa iraiada lá. Então a pontuação ainda segue antiga, né? Então, realmente ainda tem bastante coisa para acontecer nesse campeonato da Arca aí. E o campeonato da Arca, como sempre, né? Trazendo para nós bons nomes aí para o futuro da categoria. Próxima corrida é o final de semana em Iowa, tá? Lembrando que em Iowa teremos a Arca e a IndyCar, tá? Então vai ter mais uma vez a IndyCar vai dividir o seu autódromo aí, vai dividir o seu final de semana com uma categoria sem ser IndyCar, uma outra grande categoria, uma categoria muito boa, que é a Arca, tá? Temos aquela coisa que sempre tá lá no Texas Via Truck Series, e nesse final de semana quem acompanha a IndyCar é a Arca. Beleza, pessoal? Então, na sexta-feira à noite, posso estar errado, tá? Mas a largada vai ser por volta de 7h30, entre 7 e 8 horas, tá? Ou 7h30 e 8 horas, mais ou menos. Posso estar enganado, mas vai ser mais ou menos esse horário. Tá lá no quarto bloco, eu vou confirmar, que eu vou buscar a informação aí, eu passo acertadamente para vocês, mas creio que é isso mesmo, tá, pessoal? Não vai ser tão diferente disso, não. Aliás, eu tô até bem perto da informação, já para passar para vocês aqui. Eu vou só confirmar, pessoal, que tá um fuso horário diferente aqui, tá? Mas é mais ou menos esse horário mesmo, tá? Na corrida lá em Iowa. Vai ser uma corrida muito interessante, vai ser uma corrida muito boa, né? Eu espero realmente que essa corrida aí movimente bastante coisa, principalmente no campeonato, tá bem apertado, né? Já temos um wetlist aí com alguns pilotos aí, realmente vai ser muito legal essa corrida. E como sempre, né, pessoal, Iowa sempre com boas corridas e Iowa traz para nós aí sempre boas surpresas, tá? De diferente aqui, pessoal, no motorista da Arca, até o momento ninguém, tá? Mas o Chandler Smith volta no carro 20, continua no carro 20, vai fazer mais uma corrida, né? É um outro grande nome aí que vai estar correndo, tá? A Hayley Deegan não vai estar esse final de semana lá em Iowa, né? Não vão estar correndo lá. Enfim, pessoal, vamos seguir aqui a fita aqui. Depois, na próxima semana, né? Na próxima edição, eu vou falar um pouquinho dessa corrida, como foi essa corrida de Iowa, né? A corrida lá em Echo Speedway, eu assisti, tá? Eu assisti pelo Fans Choice TV, realmente foi uma corrida bem legal e o Chandler Smith andou muito bem, tá, pessoal? Bom, adiantando então a fita aqui, vamos falar um pouquinho da Truck Series, tá? A Truck Series que tivemos aí umas boas uma boa surpresa, né? Acho que foi diferente aí, principalmente da Ignis Series, tá, pessoal? Foi uma corrida bem movimentada, uma corrida que realmente o pessoal se bateu, uma corrida que bastante coisa aconteceu, e claro, tivemos um final de semana, um final aí surpreendente, né, pessoal? Bom, a começar aí já antes da corrida, né? O truque do Street Fighter foi recolhido, foi confiscado pela NASCAR e realmente ele estava irregular. Né? Ele deve sair ainda essa notícia durante a semana. Ainda não saiu, tá? Sobre o resultado desse truque foi confiscado. Aí. Então teve que usar o truque reserva. O cara foi lá chegando na corrida com isso. Né? Realmente o Street Fighter mostra uma grande vontade de vencer. O cara está muito próximo da vitória. Torço muito para a vitória do Street Fighter chegue logo, né, pessoal? Bom, quem venceu a corrida foi o Tyler Raycon, tá? Vocês devem perguntar, mas quem que é esse cara aí? Tá, pessoal, o Tyler Raycon é do Gallery Racing, né? Apareceu aí, foi uma corrida que terminou por Four Gamble, né? Uma vitória aí foi decidida por Four Gamble. O cara fez uma aposta e a aposta dele deu certo, então parabéns ao Tyler Raycon. Conquistou sua primeira vitória aí, tá, pessoal? O Harrison Burt da KBM, enfim, a KBM aí, conseguindo encaixar bons resultados aí e fez aí um top 10, tá? Um top 5, tá, pessoal? Com o Harrison Burt. O Roche Stein foi o quarto colocado, David Dylan Lupton foi com o David Dylan também, foi o quinto colocado. Parabéns ao Dylan Lupton pelo seu top 5. Pessoal, só queria relembrar aqui pra vocês aqui, tá? Tirando o Todd Gillan, tá, pessoal? Esse aí foi o Todd Gillan. O Chandler Smith também fez, né? Um top 5 também. Temos também o Brandon Jones também, claro, que fez o top 5 aí. O Kyle Busch não se fala, né? Mas o Harrison Burt aí chegou ao seu sexto top 10 na temporada 2019. Com esse top 10 aí, tá, pessoal? Perdão, top 5, né? Top 10 ele tem no total de 8. Isso mesmo. Ele só tô relembrando aqui, tá? Mas o Kyle Busch é o único cara que fez 5 largadas de vitórias, né? Ele não corre mais, porque já estourou ele com vitórias de corridas e participações na torcida esse ano. E o Harrison Burt aí com 13 largadas, 6 top 5 e 8 top 10. Tá? O Harrison Burt, certo, pessoal? Bom, o Dino Lutton, pessoal, com o seu top 10 aí, conquistou aí mais um para a carreira dele, tá? O seu primeiro top 5, tá? Seu segundo top 10 nessa temporada 2019. Então, o primeiro top 5 na carreira do Dia Lutton. Parabéns a ele aí, conquistou aí na rapinha o seu primeiro top 5. Austin Senna foi o sexto colocado, Brad Moffitt toca pelo sétimo colocado, Chase Davis lá do fundão foi oitavo, Jeff Burton lá do fundão também foi nono colocado e Johnny Sauer foi décimo colocado. Pessoal, esse resultado foi um pouco meio maquiado realmente, porque tivemos aí uma corrida pro Four Gamble. Alguns pilotos parou, alguns pilotos apostou e ficaram na pista, e claro que o Ayrton apostou, ficar na pista e conquistou a vitória, conseguiu ficar com a vitória, né? Bom, pessoal, a Truck Series foi uma corrida excelente. Tivemos aí um total de 10 trocas de liderança, tá? Apenas com 5 bandeiras amarelas, tá? Então, sim, podemos acrescentar e colocar aí na conta das bandeiras amarelas as movimentações, tá? Porque foi muita coisa na pista, realmente. E vou falar a verdade, tá, pessoal? A Truck Series sempre nunca decepciona a gente, né? É sempre boas corridas. Então, parabéns aí a todos aí por mais uma grande corrida. Falando um pouquinho aqui para vocês dos playoffs, né? O que aconteceu aí, o que tem de diferente aí, tá? O Brad Moffitt continua lá na frente, primeirão lá, com 2 vitórias, tá? O Johnny Sauter já está classificado, o Ock com 1 vitória, o Austin Hill também já está com 1 vitória classificado, o Roche Stein também já está dentro do top 20, é o 18º colocado com 2 vitórias, está dentro aí, já está classificado, né? Agora é só se manter aí. E o Tyler Raycon entra, claro, também dentro dessa disputa aí dos playoffs, tá, pessoal? Ou seja, Harrison Burt está fora, Ben Rhodes está fora, Todd Gillon está fora e Shadow Creed também está fora, tá, pessoal? O Jordan Wester também, Gordinho, Spencer Ford, todos esses caras aí são com 13 corridas, né, pessoal? Então estamos aí, né? O Terry Wilker, o único cara com 10 corridas que está dentro do top 5, dentro do top 8, né? São os 8 primeiros aí que vão, os 8 classificados aí para os playoffs. Então o Terry Wilker com 3 corridas a menos está dentro. O Ross Stein, como correu todos até agora, mesmo correndo em outro, marcando pontos em outro campeonato, e não na Truck Series, agora resolveu marcar, já está dentro do top 20 aí. Então parabéns ao Ross Stein, que com certeza é um nome importante e interessante nos playoffs. Tá, pessoal? Bom, esse aí é o quadro geral, tá? A diferença aí para o Harrison Burton e os pontos, pessoal, que vai ser o Matthew Crafton, tá um pouco longe, né? Tá cerca aí, vamos colocar, quase 2 corridas, né? E temos aí um tiro campeonato bem curto realmente aí para começar, né, os playoffs, tá, pessoal? Falta pouco, né? Tá? Eldora e Michigan e Bristol, são apenas 4 corridas, tá? Pouco, pessoal, beleza, pouco numa pista grande, né? É uma pista que tá com o truque bem acertado ali, talvez você consiga melhorar ele durante a corrida, não é tanto problema, mas Eldora é problema, tá? Eldora é uma pista complicada, uma pista que tudo pode acontecer, qualquer momento pode chegar um cara que não tem nada no campeonato e tirar alguém que está realmente envolvido no campeonato, né? Temos Michigan também, que é uma pista muito boa, uma pista padrão, né? Quando eu falo pista padrão, pessoal, aquela pista que realmente nós sabemos que pode acontecer várias coisas, mas dentro do padrão, tá? Eldora não, Eldora fora do padrão, porque Eldora é uma pista de terra, não é uma pista que escorre todo ano, todo final de semana, quase todo final de semana, tá? Não tem uma pista de terra aí que possa se treinar, então a última vez que escorreu em Eldora foi no passado mesmo, né? Então vai ser interessante mais um ano ver Eldora no meio da Truck Series. E depois de Eldora, tá? Depois de Eldora Revista, depois de Bristol, temos Bristol, que é realmente uma corrida que tudo acontece, né? Bristol é uma corrida que tudo acontece, uma corrida pra gente ficar de olho, porque vale a pena mesmo ver essa corrida de Bristol aí da Truck Series. Sempre acontece muita briga, tá, pessoal? E depois começamos aí os playoffs, né? Vamos começar os playoffs aí, com tudo aí, com certeza vai ser muito bom os playoffs começando lá em Bristol, né, pessoal? Então eu quero só ver o que pode acontecer, quem tá indo aí, quem vai ser classificado. Tá interessante, tá muito legal, eu gosto demais, tá, pessoal, dessas imprevisibilidade aí da Truck Series, né? Então eu quero realmente saber como vai e o que vai acontecer nessas 3 próximas corridas aí, que vai definir, né, os classificados para os playoffs. Na minha opinião já está aqui meio decidido aí, tá? Não tem que mudar muita coisa não, tá? E vamos ter nomes importantes de fora aí, né, pessoal? Vamos ter, realmente vai, com certeza vai ter, não vai caber todo mundo, né? Desse pessoal aí, não vai caber, não vai dar certo, não vai para todo mundo ficar dentro do top 8, né? Que são os 8 primeiros colocados de avanço aí. Mas com certeza teremos boas brigas aí nessas 3 últimas corridas que definem, tá, pessoal, para os playoffs. Ó, alguns nomes também que tiveram problema são contenders, tá? Brandon Johnson teve problema, mas acabou sendo coletado aí pelo VF, tá? Foi um erro de corrida dos dois ali, mas não quero jogar peso em ninguém. Melhor não jogar peso em ninguém, tá? Porque realmente foi um alvo de corrida ali. É aquele negócio, sabe? Poderia ter deixado passar, poderia ter tirado o pé, mas ninguém tirou o pé, mas os dois bateram, né? Mais uma vez a Natalie Beck acabou batendo. São 12 porradas em 3 corridas. Ah, realmente Natalie Becker, na boa, pessoal, não sei se vai longe não. O Austin Hill também é um cara importante pro campeonato, também teve problemas de motor, né? Uma pena o Austin Hill ter esses problemas aí. E o Johnny Mecek, o pai, acabou largando e já abandonando a corrida, fazendo seu starting pack, tá? Um nome interessante aí que foi o Matt Crafton, que começou a corrida durante o dia ali, com o truque horrível, reclamando tudo, e no final foi melhorando, melhorando, melhorando, e acabou ainda garimpando aí, né? crédito uma 13ª posição, tá? Mesmo com um truque horrível, ele tava, realmente estava horrível, tá? Então foi uma P3 ali para ele, que na minha opinião foi o que salvou a corrida dele, tá? Com certeza também poderia ter melhorado um pouco melhor, mas quando acaba a bagunça lá, quem realmente mudou bastante as coisas aí pra ele. Certo, pessoal? Então esse foi o blog do Truck Series. Eu volto aqui com o Fundão pra falar da Action Series, que foi uma corrida um pouquinho mais monótona, né? Mas foi uma corrida também com um grande conteúdo.